os cabelos molhados espalhados no ar. És maravilha, chama-te o vento Dalila, Dalila do mar. Saída das ondas, vi-te passar nessa praia vestida de mar. Deusa de espuma, são os teus passos de bruma que eu quero tocar. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Como jurei com verdade o amor que senti. Quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor. De amor, pedaços de dor sentidas de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai e vem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não quero uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim eu para ti não deixo.